Acabei com tudo, escapei com vida. Tive as roupas e os sonhos rasgados na minha saída. Mas saí ferido, sufocando o meu gemido. Fui o alvo perfeito, muitas vezes no peito atingido. Animal, arisco, domesticado, esquece o risco. Me deixei enganar e até me levar por você. Eu sei quanta tristeza eu tive, mas mesmo assim se vive, morrendo aos poucos por amor. Eu sei, o coração perdoa, mas não esquece à toa. E eu não me esqueci. Eu andei demais, não olhei pra trás. Era solto em meus passos, bicho livre, sem rumo, sem lar. Me senti sozinho, tropeçando em meu caminho, à procura de abrigo, uma ajuda, um lugar, um amigo. Animal ferido, por instinto decidido, os meus rastros desfiz, tentativa infeliz de esquecer. A vendavais constante. Eu sei que as cicatrizes falam, mas as palavras calam o que eu não me esqueci. Não vou mudar, esse caso não tem solução. Sou fera ferida no corpo, na alma e no coração. Não vou mudar, esse caso não tem solução. Sou fera ferida no corpo, na alma e no coração.